logo assim que eu te toquei. Coração, eu já fui longe, foge não. Eu quero te mostrar como amanhã não é lá atrás de conhecer. Conhecer.